nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. E aí? Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem se querer. Aniversário da banda Capricho, 15 anos. Jay Júnior Monteiro dando pontapé inicial. Júnior Monteiro, o The Number One. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima, meu DJ. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Tava esperando essa hora, né, cara de gato? A tentação. Bora, mosqueiro! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Bora, Fernandinho! Bora, Fernandinho! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Coração, eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Coisas do coração. Sete canecão, xalotadinha. Deixa eu agradecer de coração a todas as pessoas, os amigos, simpatizantes, a nossa banda Capricho. Sejam todos bem-vindos. A festa é sua, hein? É que eu já sei aqui como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Loucura, tudo.

é como se fosse um videoclip. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Vou dar-lhe, querida, te quero. Vou dar-lhe, querida, te amo. Vou dar-lhe. Bora, Mosqueiro! Tocando saudade pra galera. Júlio Monteiro. Manda capricho. Bora pra cima, mais uma. Acenda o pavio. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor. Eita, Júlio Monteiro, eu cara, meu irmão, segura! Mas tem o sabor do pé, se não... Bora, cara de gato, tô contigo, meu brother. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto. Aí, Mandu Poderosa, ela é a Josi. Ai, amor, ai, amor. Desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. A nossa vocalista da banda Capricha tá na área também. Ai, Priscila. Ai, amor, ai, amor. Beijão pra você, fazendo um sucesso grandioso aqui, Mosqueiro. Cobrar em todo o estado do Pará também. Como areia do mar. Tá de parabéns, hein? Ai, amor, dia claro, sombra e sol. Linda, ai, amor, frágil como um cristal. Após a banda aí, teremos também a participação profundo do DJ Jader. Fere como nosso amigo, nosso parceiro lá na Bahia do Sol. Não estás. Vai, Mosqueiro! Quando tem que ter pra... Bora, Bruno! Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor. As meninas que arrebentam em Mosqueiro também, né? A bola, bolas, pode crer. Alma, quando falo de ti, e me destes o... Bora, Lucinha, bora, minha rainha. Bora, minha rainha. Mais uma. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende. Bora, cara de gato, onde que tá comigo aqui, ó? A razão desse amor. Você tem algo especial. Nossa, o Jade, o cara considerado com certeza, meu irmão. Só lá da Bahia do Sol, já vai! O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Ei,

da vida um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Bora mais uma! Um pouquinho, cara de gato. Sou um gato por carinho. Oi, oi, oi. Carente de amor. Eita, cara de gato. Como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu. Aí, Demisson, por favor. Vai, meu dançarino, vai. Quebra esse gelo aristocrata. Vai rolar o bingão lá na Estudantina. Adeus. Muita saudade, hein? O que eu faria em... Bora, Bruninho! Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. O que tu faria com ela? Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Ei, rapaz! Talvez pela de porrada pra deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima, meu DJ! Júnior Monteiro, o The Number One. Banda 007. Amor, eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar. Aí, mosqueira, como é que é? Amor, eu quero um filho seu. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Para ver o quanto a gente cresceu. Tá bonito. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu, debaixo do céu. Bora, bosqueiro! Não vai saber o que fazer quando a Bete bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a Bete bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Os lendários do Natal! Se vinho não mata essa sede. Bora, meu irmão! Sede que é de nós. Júnior Monteiro! Manda 007. Amor, eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vale. Para ver o quanto a gente cresceu e tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto nu. Achamos um carregador de celular. Seu edredom. Aqui no comando. Saber o que fazer quando é teu, é. Te bater o silêncio, trazer minha voz. Não... Bradesco, Bradesco, vai, meu parceiro! Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a Bete bater o silêncio, trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. E essa aqui, Denis! Aquele amor que só me fez mal. Eu que nunca fui sentimental. E essa dor periu. Não aguento viver um sofrimento igual. Quando começou foi tudo lindo demais. Essa música aí, nosso parceiro Bruno Andrade. Traz. Ele e o Denis. Sorrisos. Arrebentando essa música aí, hein? E bora, garoto! E paz. Enganar alguém que tanto fez por esse amor. E hoje quem está sofrendo aqui é você sem mim. É você sem mim. E hoje sofre o meu desprezo e sente a falta do meu desejo. É você sem mim. É você sem mim. E hoje sofre o meu desprezo e sente a falta do meu desejo. E hoje é você sem mim. E hoje é você sem mim. Bruno Andrade. Aquele amor que só me fez mal. É só sucesso! Logo eu que nunca fui sentimental. E essa dor periu. Tamo junto deles. É nóis, meu parceiro. Sofrimento igual. Quando começou foi tudo lindo demais. Um momento mágico que não volta atrás. Eram sorrisos, tantos carinhos, e isso não se faz. Enganar alguém que tanto fez por isso. Vai, Geraldo, vai, Geraldo. E hoje quem está sofrendo aqui é você sem mim. É você sem mim que hoje sofre o meu desprezo. Sente a falta do meu desejo. E hoje é você. Marcelo Alex, Guilherminha, Aerolanche. E hoje é você. Daqui a pouquinho, papai. Serrote tá fiado. E hoje é você sem mim. Júnior Monteiro. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bora, Mosqueiro, bora, Mosqueiro. Bora, Capricho. 15 anos de muita história na nossa bucólica Ilha de Mosqueiro. Júnior Monteiro vai detonando. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, Júnior Monteiro. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Paulista Burg, time aí, boladonas. A Pamela, a cabeleireira, no circuito aqui. Ela usa aqui, do canecão, hein? Não precisa de sal, ela para o baile. E as meninas aí, pode crer. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Bora, Pri! E a toda, toda. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar. Bora, Bandu! Ela é toda. Quando poderosa ela perfeitinha. E a Josi. Melhor é que ela é toda, toda minha. E ela? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vai, Júnior Monteiro. Um, dois. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Oi, oi, oi. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Júnior Monteiro! Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Ei, Mosqueiro! Nem morrer de amor. Bora, Juninho, garoto! Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas. DJ Robson Tombo, um abraço pra você, meu DJ. Féria do amor, não tive. O mosqueiro canta, vai. Oh, oh, prova de amor. Parceiro Everson, bora Everson. Oh, oh, oh, prova de amor. Da 007 DJ Júnior Monteiro, o The Number One da Ilha do Mosqueiro. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Morrer de amor, chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, prova de amor. Bora, Felipe! Tá bonito, tá pai d'égua. Mas eu quero saber uma coisa, cadê a torcida do Paysandu aí? Tá fraco, hein? Tá fraco. Cadê a torcida do Paysandu? Bora ver a torcida do Leão agora. Cadê a torcida do Leão? Tá vendo só? Cadê a torcida do Paysandu? Cadê o grito das mulheres solteiras? O grito das mulheres gostosas de Mosqueiro. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Um, dois, um, um, dois, três. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E a casa das sete mulheres. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. DJ Júnior Monteiro. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, tacacá, me entregando pra você. Bora, Fernandinho, bora, Fernandinho. Ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Valuci. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Segura! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Banda MCD, sucesso! Gostoso, hein? Vou te dizer. Lá pra cima! Baixo de bandeira. É que eu já sei como eu sou,